sombras no crepúsculo, céus de porcelana na sua voz, sentimentos amplos com varanda pro interior, sonho de veludo, paraquedas vem me acordar, luz neon da sua vaidade, lua minguante sem parar. Cansei de açúcar.